Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus permaneça com todos nesta manhã iluminada. Que possamos, com o auxílio de Deus, de Jesus, dos Espíritos amigos, falarmos um pouco sobre mediunidade e refletirmos também sobre a importância que ela tem para a humanidade. Muitas pessoas pensam que a mediunidade é uma coisa própria do Espiritismo. É algo que surgiu com o Espiritismo, e não é verdade. A mediunidade, ela é um fenômeno que vem acompanhando o homem há muitos milênios. Desde que o homem começou na sua evolução a se diferenciar, a se caracterizar como um ser bem diferente dos demais seres que habitam aqui o planeta, ele começou o seu processo de humanização, começou a se tornar a espécie humana realmente. A mediunidade começou a aflorar, a mediunidade começou a se desenvolver na nossa espécie. E ela é um atributo humano, ela não é uma invenção do Espiritismo. Tanto é que se nós formos pesquisar, formos buscar na literatura histórica, não espírita, mas na literatura histórica, nós vamos encontrar muita informação sobre fenômenos, sobre acontecimentos que hoje as pessoas interpretam como fatos fantasiosos, invenções, crenças que as pessoas do passado desenvolveram. Mas para nós que estudamos também as leis espirituais, as leis divinas, para nós que também estudamos o Espiritismo, nós começamos a perceber que aquilo que é chamado de misterioso, sobrenatural, crença, fantasia, é na verdade exemplo desses fenômenos da mediunidade que sempre existiram na história da humanidade. Mas antes nos cabe então definir o que é a mediunidade. O que é esse nome que é tão comum? O que é o médium? Né? Nós sabemos então que nós temos uma vida material, que é essa aqui que nós estamos agora, os encarnados, vivenciando. E temos uma vida espiritual, que é aquela que nós vivemos quando morremos, ou quando, parcialmente, durante o sono, nós nos desprendemos do corpo. Porque é isso que acontece para um grande número de pessoas. Quando nós dormimos, nós saímos do nosso corpo, embora permaneçamos ligados a ele, e vamos ter uma vida espiritual, uma vida em contato com outras pessoas que também estão dormindo, e uma vida com os desencarnados. Às vezes, dependendo do desencarnado, quando ele visualiza um encarnado, ele pode também ter uma reação de espanto, pode ter uma reação até de temor. Porque assim como para nós, aqui encarnados, que não estamos habituados a ver espíritos, pode ser assustador ver algo que não é material como a gente, para alguns espíritos menos adiantados, ver um encarnado fora do corpo também é uma forma que causa algum espanto também. É lógico que não são aqueles espíritos mais adiantados que têm essa reação. Então, essa vivência que a gente tem do lado de lá também faz parte da vida espiritual. E nós, quando retornamos para o corpo, quando nós acordamos, nós trazemos muitas das impressões dessa vida espiritual. São impressões que são imprecisas, que também se misturam com muito da nossa imaginação. Daí, quando a gente se recorda aqui dessa vivência do lado de lá, são aqueles sonhos estranhos, são aqueles sonhos que muitas vezes não fazem sentido nenhum para nós. Quando nós sonhamos com alguém, mais uma situação completamente fora do comum, inusitada, que jamais esperaremos que acontecesse. Porque nós ainda não temos condições de lembrar com precisão das vivências que nós temos no mundo espiritual. A humanidade do futuro, se Deus quiser, estaremos aqui reencarnados, fazendo parte dessa humanidade do futuro, terá uma outra sensação nos seus sonhos. Eles serão muito mais nítidos, muito mais claros, eles terão muito mais certezas dessas vivências espirituais. Isso porque a nossa capacidade de interagir no mundo material e espiritual está evoluindo. Assim como a nossa inteligência vem evoluindo durante milhares de anos da nossa permanência aqui na Terra. Então nós estamos evoluindo para desenvolver potenciais, para desenvolver características, para desenvolver qualidades nossas de seres humanos. A mediunidade também é uma dessas características que nós estamos evoluindo. Nós estamos, ao longo desses milhares de anos, aprimorando essa capacidade de comunicação com o mundo espiritual. E a humanidade do futuro também terá a mediunidade como uma característica generalizada, em que todas as pessoas terão, em maior ou menor grau, uma mediunidade muito ativa, muito assim propícia a muitas realizações. No futuro nós viveremos num intercâmbio com o mundo espiritual muito mais intenso do que esse que nós estamos vivendo. Mas esse futuro é um pouco distante ainda. Talvez nem os nossos netos vejam ainda essa realização da humanidade no futuro. A humanidade do futuro, ela será como alguns poucos indivíduos foram ao longo da história da humanidade, seres interexistentes. Seres que foram capazes de viver as duas realidades simultaneamente, a material e a espiritual. Esse termo foi o Herculano Pires que usou para se referir ao Chico Xavier, um médium notável, para nós um grande exemplo de mediunidade, não é? Que já viveu essa condição, nessa última encarnação dele, de interexistente, de viver duas realidades simultaneamente, a realidade do mundo espiritual e a realidade do mundo material. E no futuro nós seremos assim. Nós seremos seres que teremos um contato muito fácil com o mundo espiritual, muito mais fácil do que é hoje. Isso então será no futuro, porque nós estamos hoje desenvolvendo essas percepções. Nós estamos ainda aprimorando. Nosso cérebro, com toda a admiração que nós temos por ele, por toda a gratidão que nós temos a Deus, pela bênção, pela concessão desse órgão maravilhoso, ele ainda não é o total que poderá ser no futuro. Ele ainda está em evolução, ele ainda está em processo de adaptação para ter uma percepção mais profunda, mais intensa dessa realidade do mundo espiritual. Isso porque o mundo material, ele ainda nos bloqueia muito. Nosso corpo material não é plenamente desenvolvido ainda para o desenvolvimento dessa habilidade. Como não foi no passado, para inúmeras habilidades que hoje para nós parecem comuns. Como, por exemplo, a fala. Hoje nós temos uma capacidade de articular ideias, de transmitir conhecimentos, de compartilhar informações, de transmitir sentimentos através da palavra, que é incrível. Extraordinário esse potencial de comunicação que nós temos. Mas não foi sempre assim. Em épocas muito recuadas, muito remotas, o homem primitivo não falava tanto quando nós falamos. Ele foi evoluindo essa capacidade. Assim também como a sua capacidade de conhecer o mundo, de investigá-lo, de descobrir novas coisas, também era restrita, era limitada. Então o ser humano, ele é um ser ainda em evolução. É um ser ainda inacabado, não está pronto. Nós estamos ainda em processo de elaboração. Podemos nos sentir ainda nas mãos do Criador em processo de transformação contínua. E no futuro nós seremos muito mais do que nós somos hoje. E nós podemos afirmar isso também baseados na palavra de Jesus, né? Que disse que nós éramos deuses. Ele se dirigiu aos discípulos dizendo, vós sois deuses. Eles não eram ainda deuses, é óbvio. Eles nunca seriam deus, mas eles traziam dentro de si o potencial de um dia se tornarem seres capazes, assim como ele, de manipular muitas forças que até hoje a humanidade ainda não conheceu. Então nós estamos nesse grande processo de adaptação do nosso corpo físico, do nosso ser espiritual, que somos nós mesmos, para sermos capazes de agir através desse corpo físico para irmos aprimorando esses processos de comunicação. E alguém poderia perguntar assim, por que que nós já não somos dotados dessa característica, não é? Por que que nós já não nascemos com ela? Porque ela nos tornaria tudo muito mais fácil, não é? Se a gente visse claramente a presença dos benfeitores nos orientando, a gente seguiria eles mais facilmente, não é? Mas veja, vamos pegar o exemplo ali dos discípulos e Jesus. Eles viram coisas extraordinárias que Jesus produzia. Fatos espetaculares. Ele produzia fenômenos incríveis. Mesmo assim, existia dúvida neles? Existia. Eles presenciaram situações muito impressionantes. E ainda assim, mesmo recebendo a palavra direta de Jesus, não entendiam muitas vezes o que ele ensinava. Então isso revela para a gente que não adianta receber às vezes muito. Não adianta muitas vezes receber muitas possibilidades, porque ainda não estamos amadurecidos para ela. Então a mediunidade hoje para nós, ela seria um grande inconveniente para a nossa evolução. Se todos possuíssem... Inconveniente. Se todos a possuíssem de forma indiscriminada. Se todo mundo fosse médium ostensivo, assim como o Chico, que via tudo, ouvia muito, teríamos grandes dificuldades. Para começar, se a gente tivesse muito acesso ao mundo espiritual muito facilmente, a gente poderia entrar em desequilíbrio. Quer ver? Peguemos os exemplos hoje de algumas pessoas que possuem aí evidência. Veem coisas que não são aqui do mundo material. Quando elas iniciam esse processo, elas têm grande dificuldade de lidar com essa percepção. Sofrem muito, porque nós vivemos num mundo em que a atmosfera espiritual que serve esse planeta, embora possua inúmeros espíritos benfeitores atuando, ela não é a das melhores. Ela não é aquela mais adequada para a gente ver comumente. Pelas ruas e muitos meios, há muitos espíritos de ordem assim, perturbadora, de natureza às vezes chocante. Então, se nós pudéssemos entrar em contato todo o tempo com eles, seria um sofrimento muito grande. Então, veja, a limitação que nós temos hoje, ela é uma bênção, porque nos bloqueia a convivência com seres que nós ainda não temos o domínio sobre eles, o domínio mental sobre eles. Nossa emoção, nosso sentimento, a nossa inteligência, ainda é muito frágil para poder entrar em contato permanente com o mundo espiritual. Então a mediunidade ostensiva, para a maioria das pessoas, ela ainda não é muito benéfica. Se pudéssemos ouvir os espíritos o tempo todo, nós teríamos que adquirir uma disciplina mental muito maior para poder bloquear as intervenções que eles fariam no mundo de nós. Porque assim como existem espíritos bons que respeitam o nosso livre-arbítrio, no mundo espiritual também tem pessoas enxeridas que ficam o tempo todo se intrometendo. Então nós também teríamos dificuldade nessa mediunidade. Então vejam, hoje a mediunidade ostensiva para toda a humanidade seria inadequada, seria problemática, porque nós teríamos uma dificuldade em administrar esse contato com o mundo espiritual. Mas vamos então retomar. Nossa irmã já está sendo acompanhada, ajudada, né? Já foi chamada ao socorro. Então, vamos tentar agora a gente dar o andamento aqui. É isso. Né? Para a gente calmar o coração, a mente. E falávamos então a respeito de que a mediunidade, essa característica que estamos ainda desenvolvendo. E ela sempre esteve presente na história da humanidade. Sempre existiram médiuns. E eles sempre estiveram presentes. E é muito interessante que esses médiuns, eles foram grandes desbravadores, não isentos de falhas. Muitos deles, inclusive, falharam nessa missão de servirem de instrumentos de intermédio ou de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Ao longo da história, nós vamos encontrar várias situações em que os médiuns estiveram ali ajudando na condução de coletividades. Porque essa foi uma das primeiras tarefas que os médiuns tiveram. No livro que hoje nos ajuda a reflexão, que é esse aqui do Hermínio Miranda, O Que É o Fenômeno Mediúnico, ele traz vários relatos. Ele traz várias informações de como os médiuns estiveram guiando e orientando inúmeros povos. A gente pode começar esse exemplo a partir dos profetas do povo hebreu. Nós vamos ver pela tradição que esse povo teve, que o contato com o mundo espiritual foi muito intenso. E isso é algo que está presente desde as origens desse povo, mas que se aprimorou e se magnificou quando Moisés foi o grande líder desse povo. Moisés era médium. Ele ouvia com frequência o espírito que se apresentava para ele como sendo um Deus, que era o Deus daquele povo. Yahvé era a forma como ele se referia a ele. E ao longo da história desse povo, eles foram construindo a ideia de que aquele espírito Yahvé se comunicava por intermédio de Moisés, que falava diretamente a ele, era na verdade Deus no sentido amplo que hoje nós damos a palavra. Mas isso foi um processo que levou algum tempo até eles elaborarem essa concepção de que ali estava o Senhor do Universo, a força criadora que se dirigia diretamente à sua criatura. Nós não concebemos que Deus, no sentido mais amplo que essa palavra possa ter, ele fale diretamente com as pessoas. Quem Moisés se comunicava era um espírito guia daquele povo. Por isso que eles tinham durante muito tempo, em muitas leituras que nós podemos fazer dos livros que são dessa época, que hoje estão na Bíblia, fazendo parte do Antigo Testamento, por isso que nós vamos ver ali em muitos momentos que eles se referem a essa divindade, a esse Deus, como sendo Deus deles, enquanto que os outros povos tinham seus outros deuses. Tanto que eles, em muitas passagens, revelam que havia como que uma rivalidade. Meu Deus é mais poderoso que o seu Deus. Porque eles tinham essa noção de que Deus era exclusivo deles. Isso vinha do quê? De uma prática que eles tinham já há muito tempo de exercitar a mediunidade. Esse espírito Yahvé, ele era então o condutor do povo hebreu, por intermédio de Moisés. E antes mesmo de Moisés e depois também, existiu uma tradição muito forte no povo hebreu, mais tarde conhecido como povo judeu, do exercício da condição de profeta. Hoje, modernamente, quando a gente fala de profeta, nós pensamos naquele que prevê o futuro, mas não era assim naquela época. Os profetas, para esse povo, tinham a ideia de ser um canal de comunicação entre a divindade e as criaturas. Então o profeta falava de muitas coisas. Ele falava, inclusive, dos problemas políticos, dos problemas de conduta das pessoas. Eles disciplinavam normas, até do que se alimentar, tentando ajudar aquele povo nesse processo. A espiritualidade então usava os médiuns da época, que eram conhecidos como profetas, para orientá-los. Mas eles, muitas vezes, por invigilância e por permitir que as suas próprias imperfeições se manifestassem, eles acabavam também deixando passar muitas vezes a interferência dos espíritos perturbadores, que queriam, na verdade, estabelecer uma espécie de dominação pela força. Daí existirem passagens que são atribuídas aos profetas, dizendo que Deus está mandando que eles guerreiem contra outro povo. Veja, nós que temos hoje uma concepção mais ampla de Deus, que Ele é amor, Ele é paz, Ele é bondade, como Ele poderia em algum momento ser a divindade que instigasse um povo a lutar contra outro, a um povo massacrar outro povo? Isso é ilógico, isso não faz sentido. Exato. Uma pergunta, como você está comentando sobre Deus dos hebreus, não está ligado àquela parábola do banquete celestial? Do qual? Do banquete celestial, do Núcleo. Sim, tem uma relação com isso. Mas aí a gente teria que desenvolver mais profundamente o tempo. Mas tem uma relação com isso mesmo. Os povos que vão sendo chamados, né? Então, pois é. Hoje, quem tem esse dom chama-se Moshe. Dentro do judaísmo? Só que eles são, assim, tolhidos. São o quê? Tolhidos. Tolhidos. Eles não podem se abrir. Então, ainda continua a prática, né? Isso é a prova de que a mediunidade, ela permanece, então, latente em todas as culturas. Só que o que acontece? No tempo dos hebreus, dos judeus, os profetas, em muitas ocasiões, eles eram perseguidos. Porque quando eles começavam a falar coisas que iam contra os interesses eles eram então reprimidos, eles eram combatidos, eram mortos, né? Por quê? A espiritualidade muitas vezes alertava os desvios que os governantes tinham na época por intermédio de médiuns. Então isso mostra pra gente que muito da condução do destino de povos se deu por intervenção da espiritualidade usando esses médiuns, que eram seres que vinham com essa missão de ajudar na condução desses povos. Então nós temos vários exemplos que o Hermínio Miranda ele aponta na sua obra de políticos, militares que sempre tiveram junto de si inúmeras pessoas com o papel de serem esse intermediário com o mundo espiritual. Eram então conhecidos como profetas, conhecidos como videntes, conhecidos como adivinhos, magos. Eram pessoas que exerciam a mediunidade, muitas vezes de uma forma que oscilava entre o bem e o mal, a ignorância. Por falta de um conhecimento mais profundo, acabavam muitas vezes também servindo de instrumento para orientações que nem sempre eram positivas no sentido de evolução espiritual. Levavam um povo a guerrear com o outro, não poderia ser interferência de Deus. Então nós temos exemplos de médiuns que estiveram junto a grandes personagens históricos. Por exemplo, Alexandre o Grande, ele foi um homem que, como militar e como líder, ele reuniu vários povos dentro de um império. Mas ele foi alertado pela espiritualidade que isso não era o mais adequado. Que haveria problemas a partir dali muito intensos. Emílio Miranda ele relata então a situação em que o médium transmitiu essa informação para ele. E ele fez o quê? Como ele tinha criado um domínio muito grande sobre muitos povos diferentes, dificilmente se conseguiria manter uma unidade como país, como nação, com tantas culturas diferentes, divergentes, conflitantes. Então o espírito alertou ele de uma forma meio inusitada. Levou o médium a ficar pulando sobre um couro de boi. O couro, depois que você abre, se não tratar ele corretamente, ele não fica plano, ele fica enrugado. Então o médium, ele transmitindo a informação que o espírito passava para Alexandre, dizia: o seu império vai ser todo fragmentado. E aí ele pulava numa parte do couro, a outra onda se formava do outro lado. Aí o médium pulava na outra, a outra se formava do outro lado. Mostrando que não haveria nunca estabilidade nesse modelo de organização política. Reunir sem nada, a não ser a força, pessoas tão diferentes no mesmo grupo. E foi o que aconteceu com Alexandre depois que ele desencarna. O seu império acaba todo fragmentado, todo distribuído entre os seus generais que vão disputar ali pequenas lideranças. 1 e 24. Mas já vai chamar? Não, é para outro tipo de... Ah, é? Desculpa, viu? Não. Tá bom. Vê se vem só daqui 5 minutos. Hoje eu estou me sentindo na sala de aula, porque a gente tem tanta interferência. É esse que vai agora ou não? Ah, que número falou, gente? 1 ao 24. Ah, não. Mas é. Não é harmonização. Não, deixa eu falar. 24. Ah. Aqui eu não fico bravo, mas na sala de aula eu fico, porque tem dia que inventam tudo possível para interferir na aula. Você dá. Mas vamos continuar então. Então esse é um grande exemplo. E Alexandre ele era acompanhado então, embora ele não acreditasse muito, ele era sempre acompanhado por um adivinho. É interessante até essa atitude. Mesmo não crendo, mesmo sendo um homem mais do mundo, muito mais prático, como militar, como guerreiro, como líder, mas ele ainda assim sempre tinha junto de si um médium, que era conhecido então como adivinho, que o ajudava ali dando algumas indicações. E tem outras personalidades. A gente não poderia esquecer de Joana d'Arc, que foi uma grande líder do seu povo na ação de libertá-lo da influência ali dos ingleses e colocar um líder inglês no poder, guiando ali a nação francesa. E uma história muito interessante é de Abraão Lincoln. Abraão Lincoln, todos sabem que ele é o grande presidente da história dos Estados Unidos. E ele foi um elemento fundamental para manter a unidade do país. Quando estava ocorrendo aquela guerra de secessão que tentava fragmentar, dividir em duas nações, ele foi o grande líder nessa ação. E ele foi isso, a história não registra isso com frequência, poucos autores trazem essa informação, mas ele fez isso porque ele foi orientado por um espírito, uma médium que sempre estava presente na Casa Branca, ela orientou, dizendo então que ele, o espírito que se comunicou por ela, orientou dizendo que ele tinha que fazer algo para manter o seu povo unido, porque essa nação poderia se fragmentar. E o espírito disse para ele o que ele tinha que fazer. Abraão Lincoln é um ser de muitas qualidades morais, um espírito muito adiantado, tinha grandes valores. E uma das características dele era a grande coragem. O espírito falou para ele assim: só existe uma coisa que você vai poder fazer para manter o seu povo unido. E é a pior opção, aparentemente. E aí, então, o espírito ainda disse assim: precisa ver se você vai querer realmente fazer isso. E Abraão Lincoln fala para ele: então tenta para ver se eu não faço. Porque ele era um ser destemido, ele tinha característica realmente de um grande líder. Então o espírito diz para ele: os soldados que lutavam para manter essa unidade entre ali as partes sul que estava querendo se separar, eles estavam já muito desanimados. Viviam numa época em que os comandos vinham através de inúmeros intermediários, então para eles aquela guerra começava a perder sentido. Eles não tinham motivação para se tornarem ali realmente fiéis àquele governo que tentava manter a unidade. Então o espírito fala para Abraão Lincoln isso: você deve ir pessoalmente aos campos de batalha, incentivar os seus soldados. E mais ainda, deve levar a sua família com você. Porque o que se passava já na mente desses soldados, o que era? É que eles deveriam desertar, abandonar, voltar para Washington e largar aquela defesa daquela ideia de manter ali a união. Então é quando o Espírito fala que Abraão Lincoln deveria fazer isso. E ele faz. E foi isso que manteve o ânimo dos soldados aceso, ainda dispostos a continuarem naquela guerra para que vencessem aquelas resistências dos separatistas. Então veja, a espiritualidade intervindo diretamente numa ação para manter um projeto que vinha do mundo espiritual. Os descaminhos que possam ter ocorrido das ações dessa nação depois, provavelmente devem ter sido porque seus líderes não seguiram a intuição que eles deveriam ter, de trabalhar pela paz, pela unidade. As ações que nós poderíamos hoje até citar, históricas, as decisões que tomaram, que trouxeram muito dano para a humanidade, poderiam ter sido evitadas se talvez tivessem sido como Abraão Lincoln, ouvindo mais a voz do mundo espiritual. Só que o homem no século XX, ele racionalizou tanto as suas decisões, esqueceu de consultar também o mundo espiritual para no seu coração poder decidir. Hoje é o que nós podemos fazer sobre esse tema, que quem desejar conhecer mais, saber mais sobre esse aspecto, nesse livro então, que é o Fenômeno Mediúnico, há vários exemplos, há muita informação útil sobre isso. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê aí uma excelente semana. Muito obrigado, gente.